Panorama Agrícola para 27 de outubro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro, noite de lua cheia, e este é o seu Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O dia está escurecendo, nós já estamos recebendo a moçada dançadeira. O ditado do programa é: vencer a si próprio, vencer os seus próprios defeitos. Essa é a maior das vitórias. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje, uma dica para você relaxar. Na entrevista, uma pequena viagem ao Afeganistão, a agricultura como estratégia pacificadora. Começa hoje em Chapecó o Interleite Sul 2010. Carne suína de Santa Catarina nos Estados Unidos. A autoridade agrícola norte-americana responde até o final de novembro. Este é o Panorama Agrícola. Você pode acompanhar o programa na internet www.epagre.sc.gov.br. Participe do programa. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. A camomila é uma erva relaxante e suave que ajuda a aliviar tensão emocional e física. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O diretor de Inovação e Pesquisa da IPAGRE, Edson Silva, esteve recentemente no Afeganistão, um país devastado pela guerra. Como no setor agrícola, o diretor Edson Silva, a IPAGRE, o governo de Santa Catarina e o Brasil podem ajudar o Afeganistão? O Afeganistão é um país que tem passado por 30 anos de guerra. Eles passaram por 10 anos de uma ocupação, antes disso uma russa comunista, né? Antes disso uma guerra de libertação, depois dos comunistas vieram o Talibã, por mais 10, 15 anos de guerra. Então, enfim, o Afeganistão teve 30 anos de guerra, está bastante devastado. E a EPAG pode ter interesse na colaboração da EPAG no sentido de treinar e capacitar e desenvolver algumas metodologias de pesquisa básica dos técnicos que vão a campo lá e têm contato com agricultores da região deles. Né? A principal cultura lá é o ópio, é a papoula, aliás, que é um produto que se faz ópio. E é devido ao preço atrativo, o preço bom que é praticado nesse produto, o governo tem interesse em desenvolver alternativas econômicas viáveis para que a cultura do ópio ou das papoulas seja substituída por comida ou alguma outra coisa do gênero. No caso da papoula e do ópio, ela transita no mercado de drogas ou ela também é aproveitada como analgésico para a indústria farmacêutica? 90% do ópio, das papoulas, do ópio é tráfico de drogas. Aí envolve armamento, envolve todo um submundo que é complicadíssimo. Perfeito. Em termos de cultura, para substituir a papoula, alguma cultura já identificada? Existem projetos que nós estamos visitando lá de maçã, que produz bem, trigo, eles querem iniciar algo com soja, e eles querem levantamentos nossos numa questão de irrigação e drenagem, né? Aqui é um país semiárido, chove de 200 a 300 milímetros de água por ano, de chuva por ano. Então, eles querem, tem rios permanentes, mas eles querem melhor aproveitar o uso da terra irrigando isso. Bom, 10 ou 15% do que chove em Santa Catarina por ano, mais ou menos, né? É, um país literalmente semiárido. O senhor Edson Silva, que esteve lá 4 dias, 5 dias? É, estivemos lá todo 4 dias visitando. E como visualiza o país assim, uma viagem um tanto inusitada, muita questão envolvendo a segurança pessoal? É, o complicado para nós, que temos ocidentais, é a questão de segurança, né? É, o tempo todo andando com soldados armados com metralhadoras, carros blindados e coisa do gênero. Que o grave problema lá não seria não tanta guerra aberta, mas sim a questão dos atentados suicidas, né? Que qualquer cidadão, com os trajes típicos deles, com a burca, aqueles trajes masculinos mesmo, com tipo, é fácil ocultar uma bomba debaixo e explodir. Quando eu estive lá, morreram um deputado e o filho dele, mais 2 seguranças, num atentado suicida. Parece que enquanto não resolver essa questão política, fica difícil investir em outros setores, correto? É, eles estão, a esperança deles numa capacidade, junto conosco teve a Embrapa também. É, então, o que eles esperam de nós é que nós desenvolvemos uma alternativa, ajudemos eles a desenvolver uma alternativa econômica na agricultura, como uma fonte de pacificação do país. Interessante, o setor agrícola como um agente pacificador. É como uma estratégia de gerar paz no país, né? Aí todo mundo é um país pobre e que a comida substitui, assim, onde todo mundo teria comida, então é muito mais fácil tu evitar os extremistas, etc., Talibã e todos aqueles terroristas que habitam em certas partes do país lá. E há 30 anos atrás, antes da ocupação soviética, já foi um país bastante rico. Sim, era uma colônia inglesa, antes da guerra, né? Depois virou independente, e depois foi ocupado pelos comunistas. Agradecemos ao diretor de inovação e pesquisa da IPAGRE, Edson Silva. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de falar aos radiovintes. É hora das notícias. O Interleite Sul 2010 tem 19 palestras a partir de hoje em Chapecó. A segunda edição do simpósio Interleite Sul vai até sexta-feira. São palestras sobre competitividade, tendências de mercado, tecnologias aplicadas ao produtor de leite e sistemas de produção. Hoje as palestras giram em torno da competitividade em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná e também no Sudeste e Centro-Oeste. Há ainda uma palestra sobre a competitividade do leite na Argentina e também uma outra palestra sobre a competitividade do leite no Nordeste brasileiro. Nesta quinta-feira, há palestras sobre pastagens, também sobre forrageiras de clima temperado e suas formas de utilização para a produção de leite à base de pasto no sul do Brasil, com Ulisses de Arruda Córdova, da IPAGRE de Lages. E na sexta-feira, as últimas tendências no tratamento de doenças do periparto, manejo sanitário de rebanhos leiteiros e uma palestra sobre leite instável não ácido. Isso tudo no Interleite Sul 2010, que começa hoje em Chapecó. Autoridades do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sinalizaram que a entrada naquele país da carne suína in natura produzida aqui em Santa Catarina deve ser aprovada até o dia 30 de novembro deste ano. A posição do governo norte-americano foi apresentada a representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em reunião realizada em Washington, Estados Unidos. O processo de abertura da carne suína está em fase de conclusão e depende ainda da vinda de técnicos norte-americanos para inspecionar frigoríficos catarinenses. Essa habilitação por parte de um mercado exigente como o dos Estados Unidos deve abrir portas para a carne brasileira em outros mercados. Já com relação à carne bovina in natura, as autoridades sanitárias dos Estados Unidos prometeram finalizar o processo de análise até 31 de janeiro de 2011. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.